Você está na Rádio Roquete Pinto 94,1 FM e faz muito bem. Estamos gratos por sua audiência. Com vocês, meia hora, Tommy Dorsey. Seleção musical, Bruno França. Apresentação, Beth Werneck. Você vai ouvir com Tommy Dorsey, de Continental. Continental, você vai ouvir I'm in the Mood for Love. the Mood for Love, você vai ouvir In the Blue of the Evening. Você vai ouvir Cheek to Cheek. Jequitoti. Sábado é o dia da música estrangeira na Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Você vai ouvir Song of India. India, com Tommy Dorsey, agora com você, You Must Have Been a Beautiful Baby. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove the little girls wild. And when it came to winning blue ribbons, I bet you showed the other kids how. I can see the judge's eyes as he handed you the prize. I bet you made the cutest smile. Oh, you must have been a beautiful baby boy, 'cause baby, look at you now. Thank you. in a Beautiful Baby, com Tommy Dorsey, St. Louis Blues. Tommy Dorsey, agora com você, So Rare. Tommy Dorsey, So Rare. Once in a While. E Buddy Green. Meia hora Tom Dorsey chega ao fim. Em instantes, retornaremos com mais um grande nome da música internacional para você.